de vencedores, sim. Em Cristo, membros de uma diretriz. O Deus que é das alturas sempre olhou por nós. Louva Ele, clama Ele a fé, igual de Jó. Na casa do Senhor nós somos abençoados. Vejo o irmão, vejo a irmã, transformados. Esta é a trilha, este é o caminho. A verdade e a vida, viver sempre sorrindo. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor de Deus? Eu não conheço, eu desconheço totalmente este cara. Se revestindo da armadura, eu tenho a espada. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedor. Como está escrito, é por amor a ti, é por amor. Tudo por amor, na verdade e a vida. Mas que vencedor é de noite ou de dia. Tudo que eu faço é pra ver você entender que Deus é por nós, vamos ver acontecer. A ira do Senhor sempre foi de muitos temores. Está declarado diz, mas que vencedores. Mas que vencedor. Mas que vencedor. Mas que vencedor. Mas que vencedor na verdade e a vida. Mas que vencedor. Mas que vencedor. Mas que vencedor. Mas que vencedor na verdade e a vida. A vida, isso é tremendo, então se liga na rima, louve ao Senhor de todo o coração, e a bênção que for dada não será em vão. Mas que vencedor eu sei que você é, acredite no Senhor, deixar de ser mané, vamos viver segundo a vontade do Senhor Jeová, com certeza o diabo não vai nos parar. Lutas e mentiras e você venceu, por acreditar no Senhor que morreu. Fique tranquilo, fique a bamba, você está confortado, é tipo escolta na sua vida sem sair do lado. Feliz, legal, no gospel rap nacional, extrema unção, na batalha espiritual. Então meu irmão não deixa pra depois, o diabo é astuto, engole só de dois. Fitou, se ligou, mas que vencedor, esse é o caminho. Demorou, mano, demorou pra chegar, demorou pra colar com a família real. Vencedor você será, mas que vencedor, você será, mas que vencedor.